Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. Tô bebendo, é a primeira e a última vez. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Ontem foi a despedida. Vou falar o que eu nada dessa vida de solteiro. É a primeira e a última vez. Eu sou o que eu sou.